começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Olá, companheiras e companheiros! Eu sou a Camila. E eu sou o Adriano. Gente, vocês já ouviram falar numa tal de ASA? E você, Adriano, já ouviu alguma coisa sobre ela? Acho que sim, Camila. Não é aquela parte da xícara que a gente segura? Tu tá doido, homem! A ASA é a articulação do semiárido brasileiro. Vixe, e o que é que esse bicho come? A ASA nem é bicho e nem come. Ela é uma articulação que luta pelos direitos das famílias camponesas, garantindo a autonomia e convivência do povo no semiárido brasileiro. E aqui no Rio Grande do Norte, existe essa coisa de articulação? Existe sim. É a ASA Potiguar. Ah, pois, Camilinha. Bora me contar mais sobre ela. Então vamos, mas só se for agora. A ASA Potiguar surgiu no mesmo período em que começaram as articulações para a fundação da ASA Nacional, logo após a conferência da ONU, que aconteceu em Recife, no ano de 1999, sobre a desertificação do planeta, COP3. Ah, Camilinha, nessa mesma época existia aqui no Rio Grande do Norte um projeto de assessoria técnica para o desenvolvimento do campo, chamado de Rede Pardal. Daí, formou-se o Fórum do Campo Potiguar, FORCampo. Ah, ele reunia entidades da sociedade civil das zonas urbana e rural. Mas o FORCampo não conseguia contemplar todas as organizações e estas buscaram outro espaço em que pudessem dialogar com entidades que estavam dispersas dentro do estado. Entendi. Aí o mesmo povo que fazia parte do Fórum do Campo se reuniu e formou a ASA Potiguar, que existe até hoje. Isso mesmo. E no auge da sua adolescência, a ASA completa seus 15 aninhos agora. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Ô Adriano, e depois que a ASA se criou, você sabe como é que ficou? Pera aí que eu vou chamar a Ivone Brilhante, que é agricultora, faz parte também da ASA Potiguar e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi, para falar pra gente. Fala, Ivone! Antes, a gente não tinha essa preocupação, tinha preocupação, mas a gente não tinha como armazenar água. E depois dessas tecnologias da ASA, a questão da cisterna calçadão, a cisterna de enxurrada, de placa, né, que é de 16 mil litros, barreiro, trincheira, tudo isso é uma tecnologia muito importante para que a gente consiga armazenar água, que a gente vive no semiárido, a gente sabe nas nossas estiagens, né, a chuva tem seu período, né, vem e depois vão embora só o próximo ano, quando vem. E isso é tudo uma coisa que a ASA ela teve a preocupação, né, de fortalecer essa questão da permanência do homem e da mulher no campo, que é através da tecnologia, dessas tecnologias que a gente consegue tá produzindo dentro dos nossos quintais. E antes a gente não tinha essas coisas. Por exemplo, hoje você pode plantar no seu quintal e você tem aquela sua água que tem a cisterna de 52 mil litros. Né? Então ali já é uma coisa que vai garantir que você tenha aquela alimentação, por exemplo, para seus caprinos, que seja de pequeno porte, por exemplo, galinha, né? Que você pode produzir aquela alimentação ali, porque você tem aquela água ali para você todo dia regar aquilo ali e plantava, né? Colhia, guardava aquela semente, aquele o legume como nas suas casas, né? A questão da silagem, mas às vezes sim, tem algumas coisas que dava para chegar e outras não. E água, por exemplo, não dava, porque a gente não tinha onde armazenar água. A gente tinha uns tambores, alguma coisa assim, mas não tinha essa cisterna de 16 mil litros, por exemplo, né? Tinha aquele período, depois, pronto, acabava, né? Muitas vezes pegava água de barreiro, de açude, que ali também era água para os animais, entendeu? Tudo isso é coisa assim. E hoje não, hoje nós temos nossa água limpinha, guardadinha nas nossas casas, né? Sabemos, hoje é tudo muito importante, foi como você... É usar água, né? Que antes as pessoas nem a gente não tinha essa preocupação, né? Da importância de você usar água. E é muito importante, são as tecnologias que esses sim são os projetos que a gente deve lutar e buscar por eles, porque a gente sabe que vem para fortalecer a permanência e a continuidade da agricultura familiar. Então, precisando ir para a rua novamente. A gente já foi, muitas vezes vamos precisar voltar novamente. Como, por exemplo, a questão na época que a gente foi para a Petrolina, que foi a questão da água, né, que estavam querendo, tinha só aquela cisterna de plástico e tirar a de placa. Então a gente foi, fez aquela mobilização e depois a gente conseguiu que continuasse a cisterna de placa, que a gente sabe da importância que é e qual a diferença, né, de uma para outra, e que a de plástico não é a nossa realidade, não é o que a gente quer. Aí isso tudo é coisas que é muito importante para a gente. Porque assim, a gente sabe que nós não estamos só, nós temos pessoas, né, que trabalham, mas que se preocupam, não trabalham só por trabalhar, não, eles se preocupam com aquelas famílias que estão ali no bem-estar, né, no dia a dia daquelas famílias. Então isso é muito importante, a gente sabe da importância que nós, principalmente a gente mora no semiárido, a gente tem que abraçar essas tecnologias, porque nós precisamos delas para continuar nossa vida e dar continuidade no semiárido. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Buscando garantir a representação de todos e todas dentro do Estado, a Asa Potiguar criou um modelo de gestão no qual dividia a participação da Asa de acordo com os polos, sindicais e fóruns que compõem as micro-regionais. Foi numa dessas reuniões das micro-regionais que as organizações decidiram levantar a bandeira das práticas da agroecologia. Agro o quê? Agroecologia é uma forma de viver e produzir no campo sem prejudicar a terra e a saúde da gente. Sim, Adriano. E a luta das mulheres na agricultura familiar tem destaque aqui no nosso Rio Grande do Norte. Kika, você já pensou como seria um mundo melhor para se viver? Oxi! Mas é isso que eu penso todo dia. Por isso que a gente faz agroecologia. É essa forma de viver que é diferente do modelo de exploração. Como assim diferente? Assim, com direito à terra, à água, com troca de saber entre a gente, que garanta a autonomia para plantar e para colher. Com uma produção de alimentos variados, livre de veneno, respeitando o meio ambiente e a igualdade entre homens e mulheres. Igualdade entre homens e mulheres? Você quer dizer feminismo? O que tem a ver com a agroecologia? A agroecologia vai além da agricultura e da criação de animais. Ela propõe outra relação entre as pessoas e a natureza, como também entre as próprias pessoas. Se nós, mulheres, sofremos violência, se não tem espaço para nossas lutas e para o nosso protagonismo na construção de um mundo melhor, que mundo melhor é esse que não tem igualdade? Ah, então sem feminismo não há agroecologia? Isso, Rosa! Sem feminismo não há agroecologia! Estamos apresentando Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Povo organizado, povo bem informado. Essa verdura é sem veneno? É sim, dona. Tudo que tem nessa barraca de verdura, fruta, mel, sou eu que produzo lá no meu quintal, sem veneno nenhum. Ah, assim eu fico mais tranquila. Mas você sabia que isso pode acabar? Acabar? Sim. Um projeto do perímetro irrigado do Denox prevê entregar as terras da Chapada do João, Ivone, Zé, Maria e tantos outros agricultores e agricultoras que produzem um alimento limpo, cuidando da natureza e das pessoas, para as empresas do agronegócio que exploram o trabalho de homens e mulheres e usam agrotóxicos envenenando terra, ar, água e o alimento das pessoas. Mulher, eu ouvi falar desse projeto, que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, disseram que ia gerar empregos. Empregos não, subempregos. Porque essas empresas que vêm de fora, elas exploram a mão de obra barata, usam e abusam dos trabalhadores quando eles esgotam os recursos naturais, depois que prejudicam o solo e a água, vão embora e deixam todo mundo na mão, doente, de tanto lidar com veneno. E não é só quem trabalha com veneno, não. O agrotóxico contamina tudo e vai parar na mesa da gente. Tem veneno que é proibido no Brasil, que já foi até encontrado em leite materno. É lá na parte da Chapada do Ceará, do perímetro que já funciona. Muita gente já morreu com câncer, esse projeto só traz a desgraça. Expulsa os agricultores de nossas terras, faveliza as cidades, porque as pessoas ficam sem ter para onde ir e acabam com o meio ambiente. Ou seja, eles envenenam tudo. Ah, meu Deus do céu, esse projeto tem que acabar. Nós, agricultores e agricultoras, o pessoal do sindicato, a ASA, Potiguar e vários outros movimentos sociais, estamos na luta contra esse perímetro irrigado. Pois então pronto, temos que dizer um grande não para esse projeto. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. São 15 anos de lutas e conquistas a comemorar. Várias entidades unidas foram a Sudene ocupar, focadas na ideologia de promover soberania e segurança alimentar. Sistemas de convivência foi preciso adotar, desenvolvimento de tecnologias para água de chuva guardar, garantindo o alimento, amenizando o sofrimento quando o inverno acabar. Esse trabalho bem feito temos que valorizar, essa atitude bonita que é de conscientizar a exploração do meio ambiente de forma bem consciente, sem o mesmo degradar. Cordelista Aldivan Fernandes. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Agradecemos a todas e a todos que nos acompanharam até aqui e que permanecem lutando diariamente conosco. Agradecemos aos agricultores e agricultoras, à ASA Brasil, à ASA Com e a todas as entidades que compõem a ASA Potiguar. Apoio: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil. Acabamos de ouvir a ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.